Eu sou a mosca e pousou em sua sopa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto e vou ficar deste lado até ao final desta emissão. Há muito tempo que não tínhamos uma edição nova deste programa, deste podcast, por motivos técnicos, infelizmente, isso não tem sido possível. Espero retificar nos próximos tempos. Como tal, vamos fazer uma revisão do que foi acontecendo nos últimos dias, e este é um acontecimento inolvidável, o lançamento do novo álbum de Kanye West, chama-se The Life of Pablo. Vamos começar precisamente com a primeira música deste disco e depois falar um pouco sobre o disco, a minha opinião sobre ele e o que me parece que tenha mudado na indústria musical desde então. Ficamos com Ultralight Beam, é assim que começa este disco. Até já. This is everything. Deliver us serenity. Deliver us peace. Deliver us love, and we know we need it. You know we need it. You know we need it. Then mama need you now. Pray for Paris. Pray for the parents. This is a God dream. This is a God dream. This is a God dream. We on a ultralight beam. We on a ultralight beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything. But I'm looking for more. Somewhere I can feel safe. And in my holy war, I'm trying to keep my faith. Why send oppression, not blessings? Why, oh, why'd you do me wrong? More. You persecute the weak because it makes you feel so strong. I don't have much strength to fight, so I look to the light. More. To make these wrongs. Turn right, head up high. I look to the light. Hey, cause I know that you'll make everything alright. And I know that you'll take good care of your child. Oh, no longer am I afraid of the night. Cause I look to the light. When they come for you, I will shield your name. I will field their questions. I will feel your pain. They don't know. They don't know. They don't know. Foot on the devil's neck till it drifted Pangea. I'm moving all my family from Chatham to Zambia. Treat the demons just like Pam. I mean, I fuck with your friends, but damn, Gina, I've been this way since Arthur was anteater. Now they wanna hit me with the woo after bam. Trying to snap photos of family. My daughter look just like Sia, you can't see her. You can feel the lyrics, the spirit coming in braille. Tumming of the underground, come and follow the trail. I made Sunday candy, I'm never going to hell. I met Kanye West, I'm never going to fail. He said let's do a good ass job with Chance 3. I hear you gotta sell it to snatch the Grammy. Let's make it so free and the bar so hard that it ain't one gosh darn part you can't tweet. This is my part, nobody else speak. This is my part, nobody else speak. This little light of mine. Glory be to God, yeah. I'ma make sure that they go where they can't go. If they don't wanna ride, I'ma still give them raincoats. Know what God said when he made the first rainbow? Just notice at the end if I'm too late for the intro. I'm just having fun with it. You know that a nigga was lost. I laugh in my head cause I bet that my ex looking back like a pillar of salt. Cause they flipped the script on your ass like Wesley and Spike. You cannot mess with the light. Look at the channel from 79. We on a ultralight beam. We on a ultralight beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything. Hallelujah. Everything. I'm trying to keep my faith. Yes. but I'm looking for more. Somewhere I can feel safe and in my holy war. Father, this prayer's for everyone that feels they're not good enough. This prayer's for everybody that feels that they're too messed up. For everyone that feels they said I'm sorry too many times. You can never go too far when you can't come back home again. That's why I need. Assim começa o novo disco de Kanye West, The Life of Pablo. Saiu há cerca de 2 semanas. Teve um lançamento um pouco atribulado. Foi lançado através do serviço online do Tidal, o serviço de streaming da propriedade de Jay-Z e mais uma série de músicos, que foi também, ele próprio, muito polémico na altura em que foi lançado, por ser basicamente uma espécie de esquema de pirâmide, não muito diferente de outros como o Spotify, por exemplo, e sobre o qual já falei várias vezes aqui neste programa, que não é realmente o melhor futuro para o mundo da música. A verdade é que este disco, desde que foi saído, ainda não foi oficialmente vendido. Está realmente nas bocas do mundo, quase toda a gente já o ouviu. E, por exemplo, as estatísticas do disco para constar nos tops nem sequer estão a ser enviadas para a empresa que compila anualmente e mensalmente todas essas estatísticas. Ou seja, tem passado completamente ao lado do que é o cânone normal de um lançamento de um disco comercial, um disco pop, enquanto que simultaneamente acaba por também fazer a sua própria promoção de uma forma independente e assim mudar também um pouco o mundo da música. Vamos ouvir em fundo agora uma outra faixa deste disco. And I can understand how it might be kinda hard to love a girl like me. Aqui a colaboração com a Rihanna na música Famous. Ao contrário do que possa parecer, pelo menos na minha opinião, depois de termos ouvido esta Ultralight Beam, The Life of Pablo não é um disco muito coerente. Começa bastante bem com esta Ultralight Beam, uma música gospel que vai buscar várias influências. A verdade é que, para quem tem acompanhado ao longo destes últimos meses as declarações de Kanye West, o hype que ele foi criando à volta do disco, depois de sucessivos tweets, um deles dizendo até que seria o melhor disco de sempre. É óbvio que quando isto vem de alguém como Kanye West, vamos sempre de pé atrás, mas no entanto fomos habituados ao longo dos anos a termos excelentes discos Kanye West. Se conseguirmos afastar a persona dele da sua música, temos realmente um excelente produtor de hip-hop. Não acontece neste disco, é um disco muito, muito incoerente. Feito à pressa e nota-se, correm os rumores, e eu acredito plenamente que na noite anterior ao lançamento, também ele um pouco caótico do seu disco, ainda estaria a preparar algumas faixas e a acabar de as masterizar. Não duvido, não tenho dúvida alguma, mas tem muitas colaborações neste disco, algumas que até ficaram de fora, por exemplo uma colaboração com a Sia, uma cantora pop também muito importante, porque é ela que escreve para vários músicos que hoje ocupam os tops e que acabam por aceder às suas músicas. Ela acabou por não participar neste disco, ficou de fora, mas entrou alguém que nós prezamos muito, um rapper no qual eu acredito bem mais do que em Kanye West neste momento. Chama-se Chance the Rapper. Vamos ouvir o seu último projeto, saiu o ano passado. É a colaboração com Donny Trumpet and the Social Experiment, uma espécie de coletivo enorme de grupos e que acaba por tocar em vários géneros musicais. Vamos ouvir Wanna Be Cool, do disco Surf, saiu no ano passado. Aí está ele. Espero que gostem, fiquem desse lado. Vamos voltar a seguir com mais música de 2016. Até já. I just wanna be me. Yeah, yeah. I don't wanna be cool. I just wanna be me. Be me. You don't wanna be cool. Be cool. You just wanna be me. Be. I don't wanna be cool. I don't wanna be cool. I don't wanna be cool. I don't wanna be cool. I don't like being cool. I don't wanna be cool. I ain't trying to be cool. What's it like being cool? I just can't stay cool. I don't wanna be cool. I don't want you to be me. is it just me you are? Na na na na na na na na na. Just wanna be me. Okay, I grew up without a chauffeur. Man, I'm talking straight out the dirt and so fur. Only birds in my city is vultures. I mean, back before I could afford a faux fur, I was off in that debt, me and my mama. Hand-me-downs was the only time I got designer, man. Only class I'm passing is English and math. I don't know, maybe because they both got commas. Maybe because my older bro was on the honor roll and the other one was always up in front of the honor. So I'm in the middle like the line in the divide signs. Spending all my money on girls and Sean John. Way before anybody called me Sean Don. I was dropping 50s, man, it looked like 50. Rockin' pink polos, man, shit ain't even fit me. Looking for the inspiration that's already in me. All the confidence I was trying to buy myself. If you don't like me, fuck it, I'll be by myself. Spend all this time for you to say I'm fine. I really should've spent it trying to find myself. What up? It's cool with just me. I'm cool being me. I don't wanna be cool. Don't wanna be cool. I ain't tryna be cool. I ain't tryna be cool. I just can't stay cool. I can't stay cool. What's it like being cool? What's it like being cool? I don't wanna be cool. Yeah. I don't wanna be cool. I don't want you to be me. I don't want you to be me. You should just be you. Yeah, is being cool that cool? Really? Is being a tool that big of a tool? Is it? Doesn't matter if a nigga's wearing Supreme. If a cool guy shits, his shit's still gonna stink. If a cool guy's cool in the middle of the forest, man, nobody fucking cares. So why don't you just be the you that you know you are, you know, when nobody else is there? Don't be weird, it's easy. And it's so important. Being cool shouldn't cost a fortune. No. Baby got a jeans from Goodwill. But I bet that ass look good still. Okay, let's remember that shopping at Payless. It just means you pay less. It don't make you pay less. If you don't get retweets, it don't mean you say less, okay? So I'ma post a shitty ass selfie on IG. And I don't care if anybody likes it or likes me. It's cool. I don't wanna be cool. I ain't gonna be cool. I just can't stay cool. What's it like being cool? I don't wanna be cool. I don't wanna be cool. I don't want you to be me. You should just be you. I don't wanna be cool. I ain't tryna be cool. Go and stay cool. Ficamos com a música de Chance the Rapper, a sua colaboração com Donny Trumpet and The Social Experiment, um dos melhores discos do ano passado. Isto a propósito de Kanye West, The Life of Pablo. Agora, depois do álbum ter sido lançado, é óbvio que vai haver sempre aquela indecisão, tentar formar uma opinião em relação a este disco. Na minha opinião, e não creio que ela se vá mudar nos próximos tempos, é que The Life of Pablo podia e devia ter sido um álbum muito mais coerente e acabará por ficar na história da música, não tanto pela sua qualidade musical, que na minha opinião não é nada por aí além, mas sim pela forma como ajudou a revolucionar o estado da música. Outros discordarão, e eu percebo que sim, mas na minha opinião, um músico como o Kanye West não se pode alimentar só da sua persona para construir o seu disco, até porque ela, na verdade, não é assim tão interessante. Infelizmente, porque ele consegue muito, muito melhor. Basta vermos pelo menos os primeiros álbuns da sua carreira. Bem, voltando agora ao ano de 2016, um disco que também saiu há pouco tempo e que já o antecipamos aqui na Mosca, o disco dos Animal Collective, já saiu, chama-se Painting With, já ouvimos o seu single Floridada, e agora é a altura de ouvir On Delay, um disco que também, na minha opinião, ficou um pouco aquém do que eu esperava, mas este aqui com muito, muito mais para ouvir do que The Life of Pablo. Ficamos então com On Delay. Espero que gostem. Fiquem desse lado. Até já. Animal Collective com On Delay, e o som que ouvimos no início desta música não fazia parte, era claramente o toque de meu telemóvel, um erro muito amador, mas fica aqui também o meu pedido de desculpas. Estes Animal Collective que vão estar na próxima edição do Nós Primavera Sound, aquele festival de referência que fica sediado no Porto e que trouxe este ano. Parece-me que tem um cartaz um pouco mais consistente do que o ano passado. Pelo menos mais interessante terá também Julia Holter, por exemplo, e Brian Wilson a tocar na íntegra o Pet Sounds. Numa futura emissão vamos olhar mais atentamente para o cartaz desse festival. Por agora ficamos com uma outra recomendação de algo a ver no Porto, e essa é a loja da Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é uma loja que está sediada na Rua da Conceição, muito perto da Rua da Sedofeita e, portanto, numa zona muito central do Porto. Fica dentro de um centro comercial muito acessível. Descobri a passada semana na mesma, numa rua que tem o conhecidíssimo 77. Portanto, esse é um ponto de referência se a quiserem visitar pessoalmente, o que eu recomendo. Se não puderem, têm também a possibilidade de ir ao site que fica em portocalling.com. É uma excelente loja, o Pedro percebe imenso do que está a vender e por isso, se puderem passar lá pessoalmente, é absolutamente recomendado. E digam também que foi a mosca que vos levou lá. Como tem sido habitual, a Porto Calling reserva-nos sempre uma sugestão todas as emissões. Desta vez são os The Music Machine, uma banda americana contemporânea dos Beatles, este ano dos Beatles e não só, também claro, dos Beach Boys, por exemplo. Este disco foi lançado em 1966. Tem algumas composições originais, como esta que ouvimos em fundo. São uma banda de garage rock e muito, muito importante, segundo o Pedro me diz. É um género do qual eu ainda não tenho grande conhecimento. Mas estes The Music Machine, na altura em que lançaram este seu álbum de nome Turn On The Music Machine, foi-lhes pedido também que fizessem algumas covers de músicas mais conhecidas para ajudar às vendas, entre elas a Taxman dos Beatles, do álbum Revolver. E entre elas também esta música que vamos ouvir, a sugestão da Porto Calling, chama-se Cherry Cherry, é uma cover de uma música do Neil Diamond, e é esta a sugestão para os próximos minutos. Espero que gostem e volto já a seguir com um grande, grande nome do jazz. Até já! Bright lights, no, no, you're all gonna make out alright, yeah. She got the way to move me, cherry. She got the way to move me. She got the way. Oh, don't you know, don't you know what I'm doing? Tell me we can do whatever we want to. Cherry, baby, you really can move me. She got the way to move me, cherry. She got the way to move me. Ficamos com a música dos The Music Machine, a recomendação da Port Calling, uma loja que está sediada no Porto, tem o site em portcalling.com e este disco, claro, está lá disponível nesta loja 100% vinil. Avançamos a nossa emissão e, como tinha dito agora, para um nome muito, muito importante do jazz, falo da artista Annette Peacock. Li um artigo sobre ela numa Wire, creio eu, de dezembro, uma revista especializada em música underground e movimentos mais periféricos do mundo da música. Entretanto, ouvi algumas partes da sua carreira, também algo extensa. Uma artista que começa a gravar em 1970, por volta desse ano, 69-70, e depois acaba por, aliás, 68, melhor dizendo, e depois acaba por ainda hoje estar ativa, não tão frequentemente, mas ainda assim com muita qualidade e muito ciente do que está a fazer, que também conseguiu ligar o mundo do free jazz, ao blues, ao rock. É uma artista com muita força e era impossível não passar aqui a sua música. Temos agora em fundo um exemplo, vamos ouvir a música Flashbacks, é de um álbum que foi gravado originalmente entre 68 e 69 com o seu colaborador da altura, com quem, creio, acabou por se casar, Paul Bley. O disco acabou por sair em 1971 com o nome de Revenge, mas foi mais tarde reeditado no ano de 2014 com um outro nome, e este seria em princípio o nome original. Chama-se I Belong to a World That's Destroying Itself. É com este disco que nós vamos começar uma pequena jornada pela sua carreira. Este foi um disco sobre o qual ela disse que seria o seu primeiro disco, o álbum certo, no século errado, e em termos musicais mais palpáveis, foi também dos primeiros discos, se não o primeiro, mas é sempre difícil fazer esse levantamento com precisão. Dos primeiros discos a usar um sintetizador Moog, que por aqui já passou, ainda há poucas edições, ouvimos a Luís Cília, um cantautor português da altura do pós-25 de Abril, que usava este sintetizador nas suas músicas, mas aqui a Annette Peacock usou para, entre outras coisas, modelar a sua própria voz. Portanto, é um resultado diferente, um outro uso para este instrumento. Vamos ver como resulta nesta Loss of Consciousness deste mesmo álbum, I Belong to a World That's Destroying Itself. É a recomendação para os próximos minutos. Uma ótima companhia. Espero que gostem. Até já. Thank you. ficamos com o virtuosismo técnico deste disco I Belong to a World That's Destroying Itself, de Annette Peacock. Aqui nesta altura, na versão, no lançamento original do disco, ainda contava com o nome de Paul Bley como nome principal. Depois retificou-se essa situação, porque creio ele só entrou em metade do disco. Temos aqui um disco, tal como a artista dizia, o seu primeiro disco, o álbum certo no século errado. Creio que no século XXI já estamos um bocado mais preparados para ouvir esta música. E continuamos ainda com a sua carreira no ano de 1972, com o seu disco I'm the One. Vamos ouvir a faixa homónima, se quiserem ouvir mais tarde, porque agora, claro, estão a ouvir a mosca, o resto da carreira desta artista. Se quiserem ouvir mais alguma coisa, este é talvez o melhor disco para começar, e depois podem explorar as várias fases que ela teve. Este I'm the One de 72 é realmente um álbum muito, muito marcante. Ficamos com a faixa homónima e logo a seguir voltamos com um projeto muito ambicioso que mistura jazz e hip-hop de uma forma também muito importante e com uma forte mensagem política também. Mas por enquanto, a música de Annette Peacock. Divirtam-se. Até já. his shoulder. Deliciosa cacofonia de I'm the One, música de Annette Peacock. Estamos no seu álbum I'm the One, álbum homónimo, e ouvimos esta fantástica música. Espero que tenham gostado. Agora no final foi realmente algo de outro mundo. Fica a recomendação, se gostaram desta música e do que ouvimos da sua carreira, este é o álbum ideal para começar. E partimos agora para um outro género também. Estamos numa altura em que estamos mais dados também à experimentação. Ficamos agora com uma colaboração entre um rapper e um homem do jazz. Já por aqui tivemos algumas bandas e projetos que tentaram juntar estes dois géneros, que não estão assim tão distantes um do outro. Mas desta vez temos dois músicos que são realmente bons no que fazem. De um lado temos Vijay Iyer, é um músico de jazz contemporâneo, não é dos antigos, por assim dizer. É alguém que compõe ainda hoje, claro, é contemporâneo, como disse. E temos do outro lado Mike Ladd. Este é um homem do hip-hop e das rimas, que serve como uma grande influência para um outro artista que muitas vezes por aqui passa e é referenciado, Milo. Já o ouvimos aqui muitas, muitas vezes. E eles juntaram-se em 2003 para criar um álbum que tem um conceito muito forte, chama-se In What Language. Tem que ver com um evento que ocorreu pouco depois dos atentados às Torres Gêmeas, o 11 de setembro de 2001, quando o realizador iraniano Jafar Panahi, também ele muito conhecido, um realizador que neste momento está até supostamente proibido de fazer filmes no Irão, no país do Irão, que como sabemos é um país muito complicado em termos de liberdade de expressão e de vários direitos humanitários. Ele contorna essa proibição. Ainda há pouco tempo fez, por exemplo, o Táxi, um filme que saiu em Portugal diretamente para DVD, creio, e que está neste momento à venda, portanto se quiserem podem consultá-lo. Mas é um realizador muito importante nesta nova falange de diretores independentes. Voltando ao assunto do 11 de setembro, pouco depois do atentado, ele foi convidado para ir aos Estados Unidos e participar num festival de cinema. Quando estava no aeroporto, ele vem da Europa para os Estados Unidos, e antes de poder entrar no país, pediram-lhe que se identificasse e pusesse a sua fingerprint, a sua dada para registro. Ele não aceitou por vários motivos, e percebe-se claramente, porque acontece que depois do 11 de setembro, ainda hoje, há aquela tendência para os seguranças dos aeroportos serem um pouco racistas, o que é um problema gravíssimo a várias medidas, e Jafar Panahi insurgiu-se contra isso mesmo, não aceitou que lhe tirassem a impressão digital, foi pouco tempo depois levado para uns calabouços na prisão, foi deportado de volta para Hong Kong, enfim, uma situação muito complicada. E no avião, enquanto ele se dirigia de volta para Hong Kong, do sítio onde partiu, sentia-se muito, muito consternado, e as pessoas olhavam para ele e ele sentia-se sujo porque passou noites na prisão, sentia-se violado também na sua liberdade. E sentiu o ímpeto de dizer a toda a gente que ele não era um criminoso, ele não era um violador, um pedófilo, não era alguém que devia ter sido preso, era apenas um cidadão comum. E no final de um texto que ele escreveu a relatar esta situação, que depois foi enviado numa espécie de carta aberta, ele fala desse constrangimento, da vontade que ele tinha de gritar e expressar-se, mas depois a questão final era in what language? E é mesmo esse tema que aqui é abordado por Vijay Iyer e também Mike Ladd. É um disco de jazz e também de hip-hop em que Mike Ladd compõe todas as letras e tem várias personagens ao longo do disco. Vamos ouvir duas músicas deste disco. A primeira chama-se Security e a outra Taking Back the Airplane. So, ao longo destas músicas temos várias personagens diferentes às quais Mike Ladd dá a sua voz e Vijay Iyer dá toda a música envolvente. E é um trabalho fantástico. Ficamos então com esta Security e eu volto já a seguir com Taking Back the Airplane. Até já. The gatekeeper. You cannot pass without my gaze x-raying your pockets. Pass my hands to the soles of your shoes, the bottom of you. That exposes your fears, the stealing your secrets and keys. I fill you up and let you go. Below an eye, beneath an eye, within an eye, below an eye, beneath an eye, within an eye, beneath an eye. And I am bored to tears. Ficamos com a primeira colaboração que ouvimos aqui entre Vijay Iyer e Mike Ladd, o álbum In What Language, lançado em 2003. Já falamos da sua importância política, mas também a sua importância musical está aqui bem patente, um disco fortíssimo, uma ótima concepção musical. E vamos chegar agora com uma segunda música deste mesmo disco, desta vez Taking Back the Airplane, possivelmente à altura em que o avião volta para Hong Kong e Jafar Panahi volta para fora dos Estados Unidos. We lie on our rooftop, our hearts like the sky. Children are sleeping, dreaming in the sky. Fourth Avenue stretches as far as the sea. Streetlights mute starlight and damp in the sky. Snow angels, gazing where stars are replaced by airplanes, landing through sky. In the line of their flight pattern, we witness the light glimmer like lemur eyes off in the sky. Afraid of the earth, beams hover night and order the sky. Like watching your frame in a rainforest mist, the airplanes fly into their shape in the sky. My thumbs in your palms, sifting our history, I squeeze on your veins when planes break the sky. When a jet is above us, you gather my hands. The rumble is distant. My horizon. Assim terminamos esta viagem pelo disco In What Language. Colaboração entre VJ Ivor, melhor dizendo, e Mike Ladd. Ouvimos Taking Back the Airplane. Para hoje tínhamos ainda uma série de músicas para ouvir. Estamos infelizmente a ficar sem o nosso tempo. Tenho ainda algumas recomendações. No final desta semana, na sexta-feira, vai haver um concerto de música clássica na Casa da Música. Vamos poder ouvir a primeira sinfonia de Gustav Mahler em Ré Maior. É uma das minhas sinfonias favoritas no pouco que eu conheço de música clássica. E espero conseguir vê-la e recomendo a todos que o façam. Acho que é uma fantástica composição e é ótimo podermos ouvi-la aqui em Portugal, na Casa da Música. Depois tenho também, como os mais atentos saberão de ter visto o nosso blog, e fica aqui a recomendação, o coprófago.wordpress.com. No ano passado vi muitos filmes. Este ano não tem acontecido, tenho lido mais, o que tem também os seus prós e contras. Mas por hoje, para me despedir e para passarmos também à última música, tinha aqui uma breve recomendação, um livro de Manuel Alegre. Chama-se Cão Como Nós. É um livro de, não de poesia, mas de pequenos textos sobre o seu cão, que viveu com ele vários anos. E no final deste livro há um poema que eu achei bastante bom, contextualizado também com o que se passou ao longo do livro. E é com este que eu me queria despedir e depois ouvirmos a nossa última música, que fica uma surpresa. O texto chama-se Cão Como Nós, foi escrito a 22 de fevereiro de 2002 por Manuel Alegre. Como nós eras altivo, fiel, mas como nós desobediente. Gostavas de estar connosco a sós, mas não cativo, e sempre presente, ausente, como nós. Cão que não querias ser cão, e não lambias a mão, e não respondias à voz. Cão, como nós. Bem, ficamos com este poema de Manuel Alegre. O livro chama-se Cão Como Nós. É uma história muito bem contada por este escritor português. E para terminar, queria apenas passar pelo disco, o novo disco dos Peixes Avião. Já o devia ter feito mais cedo, entretanto, decidi guardar para a última faixa, para fechar mesmo em grande. Tenho acompanhado ao longo dos anos a carreira desta banda bracarense e com muita satisfação vejo o rumo que eles tomaram neste último disco, chama-se Peso Morto. Vamos ouvir a música homónima. Eles tocaram há pouco tempo no Teatro Circo e numa série de salas em Portugal. Espero que vocês tenham podido comparecer ao concerto. Eu não pude, muito infelizmente. Acho que até foi o primeiro concerto de apresentação dos seus discos ao qual eu não pude ir. Tenho a certeza que este seria, pelo menos, dos que eu mais teria gostado. Vamos constatar já a seguir, mas é realmente uma ótima viragem na sua música e mal posso esperar para ouvir o que eles têm preparados para os próximos anos. De resto, foi mais uma edição da Mosca. Espero que tenham gostado de ficar desse lado. Não posso deixar de recomendar que visitem o blog em ecoprófago.wordpress.com e também que subscrevam o podcast. Podem fazê-lo no iTunes ou também no vosso agregador de podcasts favorito, se usarem algum. Se não usarem, têm também no blog algumas instruções. Se tiverem algum tipo de problemas, podem contactar-me e eu responder-vos-ei de uma forma muito, muito breve. Ficamos então com este Peso Morto dos Peixes Avião. É uma ótima forma de nos despedirmos. Espero que tenham uma ótima semana, o que resta. E eu volto, espero eu, muito, muito em breve. Temos ótima música, e não só, para ouvir nos próximos dias. Fiquem bem. Até já.